melhor barbeiro. Iago, respeita o menor. Clipe disponível no canal da Sacra Produções, música só cadeira. Eles piquem, ó, de madrugada e aí tá cansada. Dançou a noite inteira. Essa danada já tá embrasada. Ela tá de bobeira. De madrugada e aí tá cansada, bebê. Dançou a noite inteira. Essa danada já tá embrasada. Ela tá de bobeira. Essa menina tá maluca com ela, não tem beijeira. Ela não quer sentar no bufão, ela quer sentar na cadeira. Só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira. Só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira, e agora vai, oi, só cadeira, só cadeira, sucesso, e só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira, esquerdo, essa menina tá maluca com ela, não tem mexida, ela não quer sentar no bufão, ela quer sentar na cadeira. Só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira, e de madrugada e aí tá cansada. Eu sou a noite inteira. E essa danada já tá embrasada. E ela tá de bobeira. E de madrugada tá cansada. Eu sou a noite inteira. E essa danada já tá embrasada. Essa menina tá maluca com ela, não tem mexer. Ela não quer sentar no pulpo, ela quer sentar na cadeira. Só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira. Com ela não tem besteira, vai, vai. O menino tá de jogo. Só cadeira, ah, só cadeira, vai, só vai, cadeira, vai, só, vai, cadeira, vai, só, cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira, só cadeira. Baixinho, baixinho, baixinho. André se diz, o mural. Ô Jorge, chama ele, chama ele. Os caras aí pra meter dança. Vai meter dança, vai. Vai, essa menina tá maluca, mete dança negão, vai. E só cadeira desceu, jogou a batedeira, batedeira invertida, jogou, jogou,